Almir, fala alguma coisa aí, por favor, só pra ver se pega isso afaixa direito. Almir. Maravilha, pegou a mesma taxa que de todo mundo. Cara narcisista do caralho, fala alguma coisa, Almir. Fala o nome dele. Pô, eu posso, caralho? Alguma coisa com você, caralho? Eu não entendi o problema também, cara. E daí? Eu também falo Almir quando pedem pra falar alguma coisa. Tá bom, Matheus, fala com o meu pau na boca aí. Olha lá, engasgou, Almir. Caralho, piada mais velha do mundo, velho. Não tem para... pra quinta série. Para que não tem como fugir dessa, né, cara? Não tem, se você fala, tipo, foda-se. Se você não fala, porra, velho. Who is your savior? Jesus is my savior. Who is your lord? Jesus is lord. You promised to live as a follower of the Holy Spirit. I will. You believe that Jesus Christ suffered death, was buried, rose again, and is seated at the right hand of the Father. I do. You blocked my things away, preacher. I'm saved. I'm saved. Save me, Father. Get out of here. Save me, Father. You admit you're a sinner and in need of a savior? Definitely. No. Meantime, thanks for getting me all wet. Next. Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e começou a jorrar o sangue. E aí, pessoas, eu sou o Almir e eu gosto do Ben Lebowski. Eu sou Matheus Mantuan e eu também gosto do Big Lebowski. Quem não gosta do Big Lebowski, né? Só esquece de do caralho, só. Porra, muito mas, bom. Ele fala o quê, né? Ele fala que filme merda, né? Ele fala alguma coisa nesse. Ele fala que é superestimado a princípio e depois fala que é um filme merda. Olha, que maluco, velho. Muito, muito estranho, cara. Eu esperava porque mais. Porque a vida do Cassidy é mais pesada do que a do Big Lebowski. Então ele acha que é uma bosta. Faz sentido, pode ser. Ele não se choca com o filme, né? Ok, tá bom. É terça-feira. Terça-feira. Terça-feira de folga ainda. Uma coisa muito pior acontece com ele, chamada vida, né? Como prometido, voltando agora com o segundo episódio do Pregador. Falando do segundo episódio de Preacher. Quer dizer que o primeiro episódio foi bom, então? É, cara. Caralho. O primeiro foi bom, o segundo aí continuou, cara. Aliás, antes de tudo, eu já vou perguntar. Você acha que manteve a qualidade do primeiro, melhorou ou piorou pra vocês? Olha, pra mim melhorou, viu? Eu achei que melhorou também, viu? Pra mim o segundo foi melhor ainda que o primeiro. Uhum. E olha que briga de foice, hein? Porque o primeiro, com aquela apresentação dos personagens... Pois é. Esse aqui foi bem legal, cara. Não sei se por já ser uma coisa... Não ter as apresentações, teve mais tempo pra cenas, né? Bacana. Bom, vamos passar aí pro episódio, que já começou meio estranho, né? Começa num flashback... Eu fiquei meio perdido. Eu vou ser sincero pra vocês. Pra vocês que viram o quadrinho. Eu vibrei. Eu também, cara. É, eu também, agora cara. Agora começou essa porra. Começou fanservice já, né? Puta que pariu. Tô muito feliz. Cara, eu vi a menininha e eu falei, caralho, que menina é essa? Aí quando ampliou a câmera e mostrou que era tipo um cenário de velhote, eu falei, não. O da hora que mostra só ele parado. Ele passa basicamente o episódio todo sem falar porra nenhuma. Exato. Você já vê que o cara obedece. Puta merda, cara. E ficou muito, muito parecida a caracterização, cara. O maluco é gigante, né? Parece que realmente foi desenhado, né? Muito foda. Vocês podem explicar o que eles estão falando? É pedir. Fala aí, Matheus. Como a gente falou no primeiro episódio aí do Pregador, tem um personagem que ainda não tinha aparecido, que era o Santo dos Assassinos. É um personagem baseado no Clint Eastwood, nos gibis, que é basicamente um cara que eles mandam no céu ou no inferno quando tem que resolver alguma coisa na Terra, quando tem que matar alguém. Esse cara, segundo os gibis extras que saíram do Preacher, é um cara que viveu em 1800 e tanto, deu um monte de... Sem querer te interromper, existe gibi extra de Preacher? Sim, cara. Porque Preacher é um gibi extra de Constantine, existe um gibi extra de Preacher. Cara, é assim que funciona o mundo, tá ligado? É um extra do extra, cara. Tem tanto personagem aqui e dali que os caras falam, mano, vou fazer um revista só pra esse vagabundo. Sim, que é, cara, muito foda. E é maior que esse especial em 4 edições. Os outros especiais de Preacher, os outros 5, são uma edição só. Esse em específico são 4 edições até. É tipo mini mercado extra, sabe? Aqueles de bairro. Isso, exatamente. Perfeito, cara. Que bacana. Desculpa te interromper, Matheus, pode seguir falando. Não, imagina. E nesse gibi extra mostra a história dele, que em 1800 e pouco, na época do Velho Oeste, que ele acaba morrendo, indo pro inferno, ele era tão mal que nem o inferno aguentou, basicamente, né? O cavalo do cara tava esperando ele na porta do inferno. Exatamente, tão foda que ele era. Não mostrou nada disso ainda, né, na série. Tipo, só mostrou, ele só apareceu pra falar, sou foda. É assim, tipo, olha, a gente vai apresentar o personagem depois, mas vamos só dar aquele motivo pra você ver que sou foda. Cama de esculacho. Na cama de esculacho, exatamente. E foi muito isso, cara. Porque, tipo, na boa, pro episódio não faz diferença aquele começo, né? Ele só apresentou um personagem que não falou quase nada. Só isso. Sinceramente, o que foi isso, velho? Foi uma cena muito bonita. Eu concordo, foi bem legal a cena, mas não explicou muita coisa. Não explicou nada, cara. Ele só. Uhum. Ele realmente só mudou o base. Tá ótimo. Não precisa chegar já explicando, ó, esse vagabundo é foda. É o cara mais foda que tem na HQ, na história. Precisa contar logo de cara. Eu estou achando, Almir, não sei se vai concordar comigo, que, tipo, essa cena não aparece no gibi de Picha, aparece só nos GBS que a gente falou. É, só nos GBS mesmo. Eu acho que eles vão, antes de apresentar o personagem indo atrás dos principais, como acontece na história, eu acho que eles vão apresentar a história do GBS nesses pequenos flashes ao longo dos primeiros episódios, cara. Pra aproveitar o tempo. Eu tava pensando nisso. Tipo, que eu achei que a história da HQ, Preacher e tudo, não ia dar pra contar em 3 temporadas no acelerão. Então eles têm que preencher, porque eu não sei quantos episódios vão ser por temporada mesmo. Essa primeira vão ser 10, não sei as próximas. Sabe que outra série que fez isso? Contou a história de um vilão por flashback? Não. Arrow. Que bom. Eu não passei do segundo episódio, cara. Desculpa, então. Não, eu assisti essa temporada aí. Foi a terceira. Eu assisti só por causa do Juiz mesmo. Ah, cara. A história do Slade é legal, vai. As histórias que se passam na ilha são legais. Quando vem aqui pro continente, lá pra Starling City, fica meio zoado. É. Então, voltando. Voltando pra série boa. Quer dizer, pra Preacher aqui, né? Enfim. A gente teve esse flashback, como a gente falou, né? Aí do Santo. Não falou que é o Santos Assassinos ainda, mas é, pode anotar isso. E a série já começa logo depois de aparecer o título, né, com o Jesse batizando todo mundo. Metendo batismo em geral aí na cidade. Eu não reparei, não mostra ele batizando aquele cara que ele quebra o braço no primeiro episódio, né? Não. Seria legal. Mas ele aparece na outra cena de branco também. Aham. Uhum. Isso, exatamente. Deu a entender que ele foi batizado também, né? Certo. É, nessa mesma cena aí, ele acaba batizando a Tulipa, né? É, naquelas, né? É. Aquela cena foi muito boa, cara. Batismo de fachada, a gente pode dizer. É, aquele lance, pra quem não acredita, ela só se banhou, né? Tipo, não foi um batismo daqueles, ela só tomou um banho, fechou. E ela falou, obrigado por deixar uma olhadinha e saiu fora. Exatamente. Cara, que personagem. Bom, na sequência da cena do batismo, Cassidy tá começando a cobrar dinheiro? O Cassidy, como a gente viu no primeiro episódio, tá hospedado lá na igreja, né? Ele consertou o ar-condicionado, tá fazendo serviço por fora. Não consertou. Ele tá falando que tá faltando peça. É, tá esperando a peça chegar, né? E tá cobrando aí uma graninha pra poder ajudar a bisavó, segundo ele. Quem sabe que é por causa de cachaça, né? Não tem outro motivo aí. Toda hora que ele chega e fala, tô sem dinheiro, não sei onde eu tô, minhas drogas estão acabando. Então ele tá desesperado, ele tá querendo pegar uma grana pra comprar mais bagulho. É foda, cara. E mostra também nessa cena que o Cassidy e o Jesse já estão criando um laço de amizade forte. Sim, aparentemente eles são bem brothers, né? Tanto que tem uma cena em que o Cassidy sai e toma um susto quando ele vê o... Aliás, finalmente ele batizou o cara de cu de cara de cu. Uhum. Ele toma um susto, sim, quando ele olha lá o Eugene. Aí o Eugene pede desculpa pra ele e o Jesse vai conversar com ele, né? Tipo, qual o problema daquele cara? cara? Shotgun. É, uma coisa, chamou de Ass-Face no... Na verdade, na série, ele, né, chamou Face of Asshole. Tipo, parece que a cara dele tem um cu. Tá, esse, Face of Asshole, né? Eu acabei não reparando. Ele falou Mas assim. Parabéns pro pessoal do Insanos, que faz as nossas legendas, que colocou cara de cu como no quadrinho, né? Sim, sim, exatamente. Pois igualzinho. É, muito bom. Aliás, acho que vale até a pena linkar eles aí no post, né? Sem incentivo a práticas... É, isso aí. Chama de compartilhamento, cara, não pirataria, fica mais legal. Compartilhamento. Exatamente. Até vai ter um personagem que no final desse episódio vai aparecer de novo, né? Que tem um maluco ruivo, que eu não me lembro se ele apareceu no primeiro episódio, que ele vem pedir aí ajuda para o Jesse, né? Fala que ele tá tendo pensamentos pecaminosos, pecou de vez em quando e tal. Só que o Jesse não acredita muito na redenção daquele cara. Ele meio que tá numas de tá bom, você quer perdão mesmo, seu arrombado. É o rapaz que diz que ele meio que admite que é um pedófilo. Exatamente. Tanto que tem aí, eu não sei se ele dirige, não é dirige muscular. É que o tempo todo... Ele dirige o ônibus. É o cara que dirige. O Jesse foi atrás... É, naquela hora da polipa, porque ele achou que era o cara. Aham, pode crer. Enfim, é que ele vai mostrando o episódio inteiro, o Jesse olhando pro ônibus escolar e pensando, caralho, tem um pedófilo dirigindo um ônibus escolar. Não tá certo. Vai mostrando, acho que umas duas, três vezes no episódio, que mostra ele olhando com ele passando de ônibus pela cidade. E você vê da cena que o cara fala que eu quero confessar aqui com você, que não sei o quê, o Jesse tá pronto pra deixar a cara do cara de mundo, velho. É, a ideia dele parece que é essa mesmo, pela cara dele, é foda. Tá, logo depois disso também, né, ele tá já de noite, o Jesse tá fumando lá fora da igreja, os cachorros estão latindo, ele grita silêncio, todo mundo para de latir. Eu queria muito ter esse poder, na moral. Nem precisava, só de fazer o cachorro latir, eu já ficaria feliz, na real, cara. Só uma coisa, ele falando isso pro cachorro e não autorizando ele a latir de novo, esses cachorros nunca mais vão latir? Não, ele falou pra eles ficarem quietos ali, entendeu? Ele pediu silêncio. Ele não falou, tipo, fica quieto. Tá, não beleza. Sei, porque o padre no começo, o pastor africano, ele fala be quiet no primeiro episódio. É, não tenho certeza se como é que vai ser aí a interpretação, né? Não tem uma regra muito exata. Talvez se ele falasse fique quieto até o fim da vida, já seria isso agora. Fica quieto, sem uma definição. Vai depender realmente do roteiro, como vão explicar como é que funciona, né? Não dá pra saber exatamente agora, pelo menos. É, o personagem que eu tentei lembrar no último episódio, não lembrei, era o Odin Quincanon. Que é aquele cara que eu falei que come um cadáver artificial de 3 metros no gibi. Uhum. Ele apareceu na série. É o Rorschach? É o Rorschach, exatamente. É o Rorschach. Ele que tá aí. Pior que não parece o Rorschach. De maneira nenhuma. É, acho esse cara um puta ator, aliás, cara. Faz tempo já que ele tá atuando em papéis pequenos. Raramente ele parece um papel grande. Ele fez o Rorschach, ele fez o Robocop novo, teve destaque também. Ele fez o Fred, né? Ele fez o Fred Krueger no remake, exatamente. O ator é muito bom e fazendo esse personagem que é muito louco. Mas não entendemos direito o que ele está fazendo, né? Ele só negociou alguma coisa com um casal de velhinhos que estava lá. Eu tava entendendo que ele tá ampliando os negócios dele, entendeu? Perfeito. Lá para a cidade do Jesse, né? Ou pelo menos para aquelas bandas. Tanto que o maluco que o Jesse quebrou o braço, tá com ele. Não sei se vocês viram. Uhum. E ele se provou agora que ele é meio maluco mesmo. É, que antes ele só era babaca, agora ele é um babaca psicopata. É, a cena do caminhão, né, que ele quebra o nariz do cara no volante. Cara, que porra foi aquela, cara? Muito gratuito de novo, né, cara? Eu acho que gratuito é uma boa definição pra essa série. Gratuito, ele tipo... enfiou a cara do maluco na buzina, meu irmão. Pra que isso? Eu não sei se você... O legal é que quando o cara volta a cabeça, continua a buzina. Porque parece que o nariz do cara ficou lá praticamente, né? Provavelmente. Tipo, porra, mano. Menos, galera. O que ele fez, vai? É essa coisa que começa a me incomodar um pouco. Eu não gosto quando uma produção fica tudo perfeitamente amarrado sem necessidade. Por que justamente o cara que o Jesse quebrou o braço tem uma ligação com o cara que vai ser um vilão da série? Essas coincidências e excesso me incomodam. A não ser que ele ter tido o braço quebrado já seja uma motivação. Aí tudo bem. Mas se for muito só coincidência de roteiro pra ligar um vilão do começo ao futuro, pode ficar meio zoado. Não saber vemos ainda, mas... já pelo jeito vai ser um vilão específico da série, né? Isso aí não teve no quadrinho de fato, né? O Donnie, não. O cara que ele quer... Não dessa braço, forma, não. Pelo menos, né? O Rorschach, né? O Odin, ele apareceu sim no GB. Foi um vilão importante. Sim, mas só que ele aparece bem pra frente. Do exatamente. É antes da metade, só que não tem nada a ver com o começo ainda. Provavelmente vai ser o vilão dessa temporada, né? 10 episódios. É. Imagino que vai acabar nesse ciclo, provavelmente. Eu gostaria que acabasse com a família do Jess. Ah, acho que é mais pra frente, cara. Beleza. Cessa essa conversa aí, vai tomar no cu. Começa essa conversa. E voltamos pro Jesse voltando pra casa, e pra casa, pra igreja, e vendo aí o Cassidy oferecendo um pouco de bebida. Você não recusa o convite de tomar uísque, né, cara? Ainda mais no meio de uma igreja. Mas olha o jeito que ele falou que tinha dentro daquela. Falou que tinha merda na garrafa. Porra, eu recuso. Não, calma, ainda não. Isso é depois, um pouquinho depois. Isso é uma conversa muito interessante, cara. Quando eles estão bebendo na igreja, achei muito legal como aproximou os personagens, né? Aquela verdadeira conversa de bêbado que você tem com seu amigo. Exatamente. Eles começam a falar o bagulho sério, de repente vocês passam pro bagulho mal posto, depois vocês voltam pro bagulho mal sério, alguém fica puto. E cai dentro. Tanto que o Cassidy fala que é um vampiro nessa cena, né? O Jesse não acredita, mas ele fala isso. Mas ele fala num tom que ninguém acreditaria. Cara, ela pensando bem, acho que qualquer jeito. Exatamente, cara. Isso, eu não acreditaria. Mano, pode... eu tava bêbado também, velho. Queria que se foda. Exatamente, porra. Bem, na verdade ele não caiu de bêbado, né? O Cassidy dopou o Jesse. A ideia já era essa. Tanto que ele rouba o Jesse em seguida. A ideia era roubar o Jesse. É, isso. Ele já viu que o cara já tava doido, velho. Qualquer coisa que ele tivesse ali, ele ia tombar. No meio dessa conversa, nós temos aí o Cassidy falando que Big Lebowski é um filme superestimado, que eu discordo completamente, mas tudo também bem. Também discordo. Todo mundo discorda. Eu, cadê como o meu tapete, cara? O meu tapete! Porra, mano. Agora aquele lance que a gente tava discutindo no episódio, quem são aqueles dois caras que vão seguindo a Gênesis por aí? Eles encontram o Jesse derrubado, convenientemente, né? É bom, na verdade, primeiro eles... A gente é apresentado pra eles num quarto de hotel. Um deles não fala pro jeito, né? Que a camareira oferece, pergunta quantas toalhas. Ele só olha pra ela com aquela cara de cu. Ele fala não, na verdade. Ele chega só, a falar? Ele só fala não. Tipo, pensa assim: se o cara é um anjo, não tá acostumado com pessoa, ele vai falar o básico. Exatamente. Entendeu? Ele fala o básico pra ver aí e mostra a arma. Nem mostra, né? A gente só tava com a arma na mão. Ela que viu e falou: beleza, então vou embora, deixa quieto. O que mais depois? Ah, tá. Eles começam a fazer um tipo de ritual em cima do Jesse, né? Não sei se pra tirar a entidade dele ou fazer o quê. Eu achei que aquele ritual ali era pra pegar o Gênesis de volta. Tanto que os caras estranham que não deu certo. Eles ficam cantando tipo uma música de Ninar. Aham. Uhum. Eu achei... Claro que não é uma referência, ou talvez seja. Mas eu ri muito disso. Na MTV, há alguns anos, acho que eu não sei se nem tem MTV ainda. Acho que não tem mais, né? Acabou a MTV no Brasil. Mas no Brasil tem ainda. Enfim, na MTV tinha um desenho que o Nazi do Ira dublava, que chamava Rockstar Ghost. Nesse desenho, quando apareceu tipo um fantasma de um rockstar que morreu, ele tinha que prender esse fantasma. É. E o ritual pra prender o fantasma era pegar uma vitrola daquelas de manivela, que chamava porrinhola no desenho, e recitar as palavras mágicas do grande Nelson Rodrigues, que é água morra acima, fogo morra abaixo, mulher quando quer dar ninguém segura. Você recitava isso girando a porrinhola e você prendia o Rockstar. E cara, roteirista merecia ganhar prêmio todo ano, cara. Quando eu ver alguém baixar no santo, eu vou tentar usar isso, velho. Vamos ver se funciona. E você costuma andar com uma porrinhola por aí? Toma. Não, a gente já dá um jeito. Baixa o som da música e deixa no celular. Pô, e eu então, sei que os dois caras lá, que a gente não sabe se são, deve ser os anjos, provavelmente, pelo fim do episódio, mas os dois caras lá recitando uma musiquinha gospel qualquer e girando a manivela daquela máquina, cara, foi muito foda. Eles estavam meio que falando palavras aleatórias, não estavam? Uma coisa não, meio... Não, era uma música de Ninar. Parecia uma música gospel, daquelas... Não gospel, música de igreja mesmo, né? Não sei, música do Vaticano, uma coisa assim. Algo do tipo, provavelmente. Padre Marcelo Rossi, né? Erguei. Cara, na dublagem podiam colocar uma parada assim, na moral. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Ia ser foda. Padre Fabio Mala, entra na minha casa. Entra na minha. Olha, ia ser legal. Porra. Saiu um espírito com a mão pra cima, batendo pau. Saiu o Gênesis cantando junto, né? Eita porra! Maldito, assim, o meu único ponto fraco é a música gospel. Eu não consigo parar de cantar. Nesse momento, então, que o Cassidy retorna pra igreja e vê essa palhaçada acontecendo, aí o bicho fica doido, né? É, porque logo que não deu certo essa macumba aí da porrinhola, eles pegam uma serra elétrica e vão, parece que, tirar o espírito na base da serra, né? Exatamente. Porque é assim que funciona, né? Funciona, cara. Se tu tá fazendo uma porra do exorcismo e não funciona, corta a pessoa ao meio. Pelo menos endiabrada ela não vai ficar mais, o né? Espírito vai sair na marra, né? Já tem duas opções, velho. Ou sai pro bem ou sai pro mal. Que eu acho que também funciona assim. Aí, velho. Você não vai sair, não, né, velho? Saca do oitão que você vai sair, velho. Você vai sair. Não vai? Porra. Então segura. Anjos vem de Osasco, olha, quem diria, hein? Quem diria, cara. Cara, a cena de lutas, essa cena é muito foda. Eu assisti e voltei pra ver de novo, porque é muito foda, mano. São muitos membros despedaçados, muito sangue jorrando. Porra, cara, cheio do caralho. E é câmera fixa, meu irmão, não tem negócio de... Ah, barulho, ele fez isso. Você tá vendo tudo que tá acontecendo, não tem essa não, velho. Ficou muito foda. Teve só um cortezinho no começo quando ele leva o tiro, né? E vão atrás dele. Mas depois que entra no rage, vai secando todo mundo. Foi foda. E é porrada seca, velho. É porrada seca. E aquele lance. Não é porrada leve. É aquela que um soco, você desvia um ombro praticamente, cara. Pegou e aquilo serra, que você reclamou do último episódio, Matheus. Dessa vez não se aplica. Não teve nenhuma coisa ensaiada. Não pareceu coisinha de coreografia, não. Pareceu realmente do... É aqui que eu vou bater, porque aqui tá na minha frente. Não, mano. No momento que os caras estão. Que o Cassidy e o Jesse estão conversando, o Cassidy pergunta pro Jesse: onde você aprendeu esse movimento aí? Foi seu pai que te ensinou? Fala, não foi meu pai. É o que ele fala na conversa, né? Ah tá, no finalzinho, depois que ele retalha os dois, o Cassidy retalha os dois caras, né? Não sai andando. Cara, eu vi muito Evil Dead naquela cena. Mano, o Seth Rogen e aquele Evan Goldberg estão produzindo a série, eles dirigiram esse episódio também, né? A direção dos dois. Cara, eles devem ser muito fã de filme B, cara. Sim, porque depois que corta a mão, e a mão sozinha vai com a serra em direção ao Jesse, aquilo é muito Evil Dead, cara. Não, até o começo da luta com a serra elétrica me lembrou muito o massacre da serra também, elétrica. Também, também. O tiozinho vem pra cima. É que o Evil Dead mesmo é aquela questão de que ele perde o espírito possui só a mão dele, ele arranca a mão com uma serra elétrica e a mão ataca ele. Sim. Então, tipo, foi muito caralho, mano. Que foda. Vibrei muito essa cena, cara. Pode ser uma referência àquele clássico cult também, A Mão Assassina. A Mão Assassina, né? Eu não vi ainda. Você me recomendou já. É, outra coisa que eu ia falar. Eles deviam entregar um episódio dessa série pro Eli Roth, velho. Ia ser foda, cara. Eu acho que ele topa, viu? Será que ele topa? Acho que ele topa. Cara, é muita cara dele essa série. Essas cenas, assim, pelo menos essas cenas dá pra ele dirigir, velho. Logo depois disso, ele vai limpar, né? Ele limpa tudo, coloca tudo em um caixote gigante pra enterrar os pedaços dos caras. Primeiro ele bebe um pouquinho de sangue pra fechar o tiro que ele tomou no meio da barriga. Mostrou como é que funciona, né? Aliás, é bem automático mesmo. Tipo, bebeu e já cicatrizou. Isso é True Blood, assim, a série de vampiros. Esse eu não vi. Falando de vampiros. Que é boa. Você gosta da putaria, fala a verdade, velho. Também, muito. Tipo, eu vejo uns X-vídeos, né, cara? Rafael também. Hoje não. Hoje não. Tivemos também uma cena em que mostra uma menina que tá em coma, né? Ele conversa bastante com a mãe dela e em determinado momento ela tira a peruca e a gente percebe que essa menina sofreu um acidente gravíssimo, né? Ela teve um afundamento craniano, aparentemente, e ela vive em coma. Uhum, exatamente. Eu tenho uma dúvida. Sim. Essa menina seria a menina que o malandro, que é pedófilo, fica atrás... Ou essa menina tem alguma relação com o cara de cu? Eu fiquei meio pensando nisso. Cara, eu acho que nenhum nem outro a princípio, cara. Não notei referência, pelo menos. Você viu alguma coisa, Rafael, nesse ponto? Não, também não reparei nenhuma referência. Aparentemente ela tem estado vegetativo, né? Sim, ela está. A menina que o cara tá perseguindo, aparentemente não. Ele conversa com ela e tal, ele meio que culpa ela por ele estar gostando dela. Pois é, né? Muito conveniente. Mas vocês que leram as HQs, não é nenhuma referência, algum personagem já existente. Não, é. Não, tanto que ele vai até ela, porque ele acorda lá da ressaca, depois essa cena toda aconteceu à noite, sem ele ver nada, né? A menina lá que ajuda ele a cuidar da igreja, que fala, hoje tem uma visita pra fazer hoje. Ele, cara, visita quem mesmo, que eu não lembro? Ele dá um cozido pra ele, né? Pra ele fala, tem que levar o cozido. Ele, não, pode deixar. O que eu tenho que fazer mesmo? Pode ir verdade. Exatamente. Inclusive, é uma cena em que a mãe da menina foi muito dura com ele, né? A mulher foi seca pra caralho, velho. É, mas faz sentido. O seu cara. Cozido vale muito mais do que as suas palavras bonitas. Pelo menos quando você for embora, eu vou dar alguma coisa pro meu cachorro, só isso. É, então, cara. Se eu fosse o padre, vai tomar no cu, então vai se fuder. Ah, cara, sua filha aí, essa porra. Não sei, cara. No cu, né? É que assim, quando a pessoa já chega em um nível de... Cara, vamos combinar, a mãe daquela menina sofreu pra caralho naquilo e tá foda pra ela. E alguém chega pra falar que vai dar tudo certo, dá vontade de bater na pessoa, na moral. Não, mas o cara chega primeiro complacente e tal, de boa. E vê, fala aquelas palavras, tá? Porque ele vê que se ele falar vai dar um conforto pra mulher. E a mulher vem em maia. Eu entendo ela, cara, na moral. Tipo, às vezes a palavra só irrita quando não tem mais nada pra fazer. Reza que vai melhorar. Toma no cu, porra. Foda-se essa merda, caralho. Vai merda. O que porra tá passando aqui sem falar a verdade, caralho? Eu acho que foi bem, bem realista a reação dela. Cheirinho. Bom, na sequência a gente tem a cena que a Tulipa sequestra o Jesse. Pois é, né, cara? No começo do episódio teve uma cena em que ela rouba o volante da picape dele, né? E põe que é muito bom ele olhando pra cima e vendo o volante pendurado no poste. Tinha a cena que a gente citou, que ela é batizada e fica molhadinha por causa disso, né? Ela agradece. A cena dela num puteiro jogando pôquer e ganhando uma puta grana do pessoal. E finalmente quando ela sequestra ele. Aquela máscara que ela aparece no começo, parece muito com a máscara do Sandman. Ela aparece com aquela máscara e fala, que porra é essa? Sandman apareceu aí nessa porra? É, e assim, é muito cheio de referência. Pelo menos esse episódio foi totalmente cheio de referência. Espero que a série continue nessa linha que tá muito bom. Pode ser que seja mesmo a referência Sandman, né? Cara, eu não duvido. Afinal, linha Vértigo é a mesma linha, né? Talvez você não possa falar diretamente, a referência pode fazer, eu acho. É porque o carro-chefe da Vértigo é o Sandman. Todas as histórias, assim, dessa... As passam em volta do Sandman, né? Mais ou menos o Sandman tem ligação com tudo, vamos dizer assim. Não, até com o Scalpo, eu tava lendo uma época e apareceu uma hora lá, acho que eu não sei se é a Delírio que aparece uma hora em Scalpo, simplesmente, tipo, passando atrás, sabe? Sim. E acontecendo umas merda em seguida, tipo, caralho, até aqui, mano, série realista de índio que é dono de cassino, porra. Tipo, bacana até, mas não sei necessidade. Realmente, tudo na linha Vértigo parece que acaba se ligando com o Sandman ou alguma hora. Na sequência, a gente tem, então, a cena do Eugene, né? Ele que meio que dá um gatilho, né? Isso. Desperta ele pro caso do pedófilo. É, que o Jesse tá o episódio inteiro incomodado, como a gente falou. Ele vê o ônibus de escolar passando e vai ficando meio puto. E aí o Eugene fala isso, que por mais que a gente tenta mudar, ele é sempre o mesmo. Pelo jeito, o próprio Eugene, o cara de cu, ele quer ser alguém diferente, mas não tá tão simples, né? Ele continua sendo aquele moleque babaca que tentou se matar de qualquer jeito. É o que deu a entender. E essa analogia realmente foi um gatilho bem foda. Aquela cena que você fala, porra, não dá pra eu... Eu vou fazer o certo, mas eu vou usar os meus meios. Acho que o Jesse pensa. Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é bater nas pessoas. Não fala mais nada, por favor. Eu quero descobrir sozinho o que o Jesse era antes de voltar a ser um pastor. Ou virar um pastor. Tá bom, calma. Tranquilo, cara. Fica de boa. Não fica bravo, não. Já falei pra você, você anda muito estressado esses tempos aí. Mas enfim, ele vai até a casa do cara, encontra ele no banheiro. E que coisa maravilhosa, ele enchendo a porra da banheira com aquela água quente, enfiando a cabeça do cara dentro da banheira. Toda hora que você vê a água tá pelando. Aí o cara olha pro padre, olha pra água, olha pro padre, olha pra água. E o Jesse calmo pra caralho. E eu não sei, cara, esse ator, o Dominic Cooper, eu não conheço muito o trabalho dele. Eu só lembro dele com o pai do Tony Stark nos filmes da Marvel. Só isso. Mas atuação... Caralho, é o Howard Stark? É o Howard Stark. Caralho. Você não tinha notado ainda? Não, porra, pode crer. Porra, cara, o cara se mostrou ator. Porque o Jesse, nessa última cena, não parece que não é a mesma pessoa que tinha aparecido até agora, cara. Sim. Ele mudou completamente o semblante, mano. Ele virou, tipo, agora é mercenário foda, tá ligado? Simplesmente mudou do nada. Agora eu sou o fodão matador aqui. Quando ele usa a voz, ele percebe que usou a voz, ele mesmo se assusta. Aham, uhum, exatamente. Foda, com o canto. Muito foda, assim. Toda hora que ele usa a voz, ele percebe que tem alguma coisa diferente ali. Sim, sim. Ele aparentemente ainda não tem consciência do poder dele, né? Não. No final do episódio, ele tenta. Como assim ele tenta? Num... Na menina. Tá, é verdade, sim, sim. Depois que ele vai lá, ele volta pra menina em coma, né? E tenta falar com ela, só que aí acaba o episódio. Ah, menino, quais os pontos positivos desse episódio? Pontos positivos, a briga do Jesse com os anjos, os caras da igreja, tanto faz. Foi foda pra caralho. Uhum. Mano, eu não tenho o que falar mal da série, velho. A série cada vez fica melhor. Eu vou falar positivo negativo do quê? Não tem ponto negativo, velho. Continua assim, tem que ficar um pouquinho mais gore. Ficar mais gore, vai ficar bom. Quero mais sangue, porra. Eu quero que chegue no livro dos quadrinhos, o que mostra nego perdendo o braço, perna, tiro numa cena só. Isso daí, se o santo assassino aparecer, vai acontecer e vai ser foda pra caralho. É, que na verdade não só isso, como... Bem, passando já pros meus pontos positivos e negativos, já concordo com o Almir, quero mais sangue. Eu gostei pra caralho do desenvolvimento, parece que por mais que tenha cenas lentas, parece que não tem nenhuma cena que é inútil, sabe? Talvez esse episódio até é rápido, não. Cara, foi 50 minutos que eu não vi passando. Parei pra ver ontem quando vi, caralho, acabou já. Eu ainda parei de voltar a ver a cena da porrada no meio. Você falou de gore, cara. Eu acho que quando a Tulipa começar a entrar em ação, que o gore vai entrar fudido. Uhum. Porque você lembra da primeira edição do Gibi, ela já tira a arma pra dar tiro nos caras e já cai maxilar, tá ligado? Isso na série ia ficar muito foda. Com essa direção que tá tendo agora, ia ficar foda pra caralho, na moral. Ponto negativo, eu vou dizer que eu achei que o ritmo desse episódio foi um pouquinho menos frenético do que do anterior. Apesar de ter achado o episódio melhor, eu acho que podia melhorar essa questão, assim. Tem muito corte rápido de cena. Talvez seja chato também. Eu não notei isso não, cara, mas bom, né? Expectativas pro próximo episódio, Almir? Vocês, na verdade, os Almir e Matheus, que leram o quadrinho, o que, que vocês o esperam? Mais santo dos assassinos, por favor. Mais santo dos assassinos. Inclusive, vocês já falaram disso, né? Vocês acham que vai ser contado em flashback a história desse cara aí? Eu acho que vai ser contado antes de mostrar na série em flashback. Não sei nem se vai ser muito importante nessa temporada. Talvez mais pro fim, mas eu não tenho como saber. E eu acho que no próximo episódio já mostra o céu. O céu, será? Eu acho que já mostra. Faz crossover com Dragon Ball Z? Ai, caralho. Vem meditar junto. Que piadinha de merda, hein, cara. É o que eu posso, cara, desculpa. Enfim. Eu me esforço. Mas, tipo, diretamente pro próximo episódio, você acha que vai ser baseado em quê, Almir? Porque, principalmente por esse cliffhanger, né, do final, em que ele tenta fazer a menina acordar. Eu acho que já vai ser o delegado em começar a indagar o Preacher. Entendeu? Vai ser um episódio do delegado esse próximo. Os anjos foram lá falar com ele e tal. Acho que ele vai... Vamos pegar o delegado mais pra aquele gás nele. Pode ser, pode ser. Eu concordo com o Miro. Acho que realmente, como mostrou os anjos, ou sei lá quem... Da igreja, que o Cassidy matou, mas eles voltaram, né? Minha vida. Falando lá com o maluco, pode ser bem focado nisso, de fato. E a única coisa que eu acho que pode ser interessante se a série colocar é a questão da menina, que ele fala pra menina acordar. Talvez se ela não acordar e mostrar que também não adianta, pode ser bacana, sabe? Tipo, porra, a pessoa não tem metade do cérebro, ela não vai interpretar o que você falou. Pra mostrar que não. É pra mostrar que não é uma coisa tão mística e mágica assim. Que não é tipo. Não é aquela carta fácil que você pode jogar o tempo todo. Tem algumas regras no jogo. Entendi. Ele vai ter. Acho que ele pode usar isso como advento pra excluir o Deus Ex Machina da série. Exatamente. Porque aquilo, na HQ, só funciona com quem entende a língua dele. Exatamente. Tem que falar na língua da pessoa. Tem regras, então. Tem regras. Assim, é aquele lance. Ele tem a palavra de Deus. O que ele fala, a pessoa faz. O que ele manda, a pessoa simplesmente faz. Só que se a pessoa não entendeu o que ele falou, não adiantou nada. Esse é o ponto. Tendo em vista que a menina não tem um pedaço do cérebro, pelo jeito, pode ser que ela não consiga ouvir o que ele falou. Então, acho que, tipo, mostrar isso pode ser interessante. Que se fica muito overpower o poder dele, eles podem acabar vacilando o roteiro pro futuro. Isso me preocupa. Uhum. É, de fato, de fato. Então, criar as regrinhas agora no começo logo já é bacana pra evitar esse problema. Eu achei que isso ficaria interessante. E você, Rafael, o que você espera aí? Sem ter a base no gibi, né? O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? Olha, pelo que eu tô vendo até agora, a série ela tá meio contida, é aquilo que o Almir falou. Pode ser que não tenha material pra muita coisa, então eles vão tentar preencher a série com bastante detalhezinhos, coisas pra estender o episódio e não contar uma história inteira num 2-3 episódios. Pra eu que não li a série, mas ia ser algumas coisas, eu esperava que ele já começaria a ter consciência do poder dele nesse segundo episódio já. Passou a apresentação, já vamos direto. Já vamos virar um road movie, né? Uma série de estrada. Vamos ver. A expectativa é que melhore. Já melhorou muito do primeiro pro segundo episódio. Eu acho que se manter essa linha de ação aí, com essas cenas que estão tendo, a série só tem a melhorar, só. Acho que vai ser uma série boa de melhorar só. Without me, he stays on the ground. Without you, life in the clouds. Vamos fazer um convite aí. Se alguém aí acompanha a série e vê o gibi, acho que pode mandar um e-mail pra gente pra tentar participar também, né? Claro, sem problema. Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente se conhecer a original, pode ser uma adição interessante aí pra gravar esse podcast especial com a gente. Maravilha. Sem esquecer também que a gente dá com um feed exclusivo pra esse podcast. Então se você aí é ouvinte do Pregador, mas não é ouvinte do Curva de Rio e não quer ouvir o Curva de Rio porque você é muito malvado... É porque alguém faria isso. Eu não entendo, cara. Mas só por garantir, a gente também criou um feed exclusivo. Se o Rafael fez, ele já está no iTunes, está... Realmente, se eu tivesse feito, estaria no iTunes, realmente. Então, rapidinho, máximo em uns 3 dias, já vai estar no iTunes, galera, sem problema, tá? Meu Deus. Enfim. Maravilha, até semana que vem. Falou, galera. Valeu, Almir. Falou, tudo. Falou.